Disque Gol Fox autorizado ingresso na Quebec e cruzamento da pista 17 até o hangar da BTA, ao estacionar frequência livre. Passando este ano azul 2590. 590, continua a aproximação, aguardando ficar livre. Aguardando. Juliette Net Romeu no solo azul 7, livre à direita, 121, 1. Pela direita, 121, 1, obrigado. É 312, chama a torre 1895. 3304, se tiver condições, autorizado Duna, teste 2000 pés, autorizado LR. Duna 2000 pés, autorizado, 3304. Segue Alfa, repórter Gilete, ótimo. Carlos Prático, 9216, Ribeirão Preto, 510, autonomia com 5 agora. Continue a aproximação, aguardando interrogação de pouso, número 2. Reporte marcador externo, abaixado e travado. Mostrando marcador externo, está abaixado e travado. Passarelo 2223 na escuta. Escuta, passarelo. Confirmando o questionamento de Vitória da Conquista, foi se estava operando instrumento ou visual? Afirmativo. A informação que a gente obteve aqui foi que opera com 700 PR de teto e grupo de 9 de visibilidade, porém lá opera NDB e R9 também. Afirmativo, então está aberto para o mesmo. Ok, Solo, a gente agradece, obrigado. E só para confirmar, o plano de 10 e 30 já venceu, apresentou o Wanderlé? Vamos confirmar. Um minuto, por favor. Gente. Obrigado. Juliette Romeu, da Juliette. Gente, mantenha a posição antes da Juliette. Juliette, Juliette Romeu. A posição da Juliette Romeu. Azul 9216. Após o parqueamento do Boeing da Gol no 612, autorizado para seguir parte 1 em Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 8, tem um bom voo. 1018 agora. Ao ponto para a 10, vai chamar a torre 118, decimal 95. Juliette, Juliette Romeu, dê passagem ao Embraer da Azul, após o ingresso a Juliette, parte 1, reporta Taxi Lima. Gente, dê passagem ao Azul, depois que a Juliette parte 1, reportará para Lima, Juliette Romeu. 359, essa identificação autorizada via voz para 2000 pés, ajuste no 08. O vento no 40 graus com 10 nós, tem livre pouso no 0, altimetro 1018. Livre pouso no 0, Táxi Alfa e Kilo, parte 3, remota 4, Lima. Kilo, parte 3, 4, Lima, remota Oso 2790. 604, helicóptero, posição de 12 horas e 5 milhas, mantendo 500 pés sobre o terreno. Gente, eu tô 3604, não te quero. Faz o pouso da base ali e mantenha no 09216. Faz o pouso ali e mantenha no 09216. Laguna. Laguna direto, obrigado. 3604, pode voar onde é certo? Eu já estou totalmente visual no setor. Avisou, formalista avisado. 120, decimal 8, responda 5437. Autorizado com o senhor 360, conforme a do plano igual do Zulu 21, decolado a posição no zero com curva à direita, saída arbor, transmissão elétrica, controle a voz no 208, transponder 5437, pronto para o pushback de acionamento na posição 05, gol no 09. Protejamento correto no portão 05 autorizado, Chimitaca, o gol no 095. Livre pushback na essa porta de ataque do 095. 26 clear LS final approach. I have a helicopter under 500 feet in Duna Police. Roger Webb, 76 Castle, we are clear for LS 10, 09236. Conscientes do 4299 Campinas, nível 340, no portão 02, aguarde cópia. Só com a vista, seu 3604. Nome é Torre, 1895. Bom dia, obrigado. Você se gravou na Arena Monte Nova, mais de 10 anos. Gente. Bom dia, 3604. Continue a aproximação, aguardando a interrogação. Você escuta 3604. Meu Juliette, Juliette Romeu, autorizado ingresso na Quebec, recruzamento da 17 até o hangar da Aerostar, frequência livre no corte, bom dia. Sim, e o Quebec, Aerostar 17, espera, claro, bom dia, Juliette, Juliette Romeu. São Salvador, Rua Azul 2796, para pushback de acionamento, posição 2D. Azul 9296, contato radar, suba ao nível 380, via da Aerostar. Via da El, nível 380, possibilidade de valeira? Autorizado. Brasileira, muito obrigado. Letra boa, até 3304. Xené 6312 visual com o Boeing da Gol finalizando o pushback do portão 05. O mesmo irá ingressar no pátio 3 de cauda. Após o ingresso do mesmo no pátio 3, prossegue Juliette, portão 03. O Xené 6312. Xené 09236, assumption LS 10, runway side. And 236, call tower frequency 18895. 18895, 9236. Have a good day. 3859, autorizado LS, reporte localizador. Reportaremos localizador. Salvador Tower, good morning, Azul 9236, Estados ILS 10, runway side. Good morning, Azul 9236, continue on port and stand by runway located. 9236, buddy. 10, torre 118, décima 95, o ajuste 10 no 8, tem um bom voo. Tem aquele britânico de Apache 1, que até o ponto para dar 10, quando pronto, 8295, com 22, com ganhos. Paulo, bom dia, TAM 3304, Livron, a 34. TAM 3304, bom dia, prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi e Juliette. Alfa, São Juliette, 3304. Paulo Azul 2796 acionado para o táxi 65 no POB, 3 horas e 30 alterna Maceió. Azul 2796, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1 e Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10, 18, tem um bom voo. Ok, via Alfa Juliette Índia, ponto de espera, torre 1895, 2795. Confirmando pátio 3, pátio 1 e Índia, no ponto de espera da 10, torre 1895, o azul 2796. Ok, pátio 3, 1. Índia no ponto de espera 1895, 3304, aguarde para ingresso na Juliette. Aguarda, Juliette, está 3304. T796, até passagem ao R2 da tanque, vai ingressar Juliette, pátio 1, após prossegue, ponto de espera. Gente, vai ceder a passagem aqui, ó, pátio 2792. Aéreo 3304, Juliette, portão 01. Juliette, 01, tá 3304. 195, mantém a escuta. 99, cópia. Autorizado Campinas, nível 340, via rota UP Zulu 10, por base UP Zulu 6, para o UP Zulu, DCT Chomod, UP Zulu 30, UP Zulu 30 em Tite. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5441. Faz o 4299, cotejamento correto, portão 02, chame pronto, pushback acionado. Tráfico Salvador, Guará, 18. Rumo 8, Salvador para Brasília, nível 260, confirmando o pátio de autoridade. Pátio de autoridade. Gente, o azul, qual é que é o Guará 18 para o pátio? Guará 18, autorizado Brasília, nível 260, via rota UP Zulu 17. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor após Elefa. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5443. O Guará, Guará 18, autorizado para o Brasil, é o 2, com rota, Guará 18 confirmando o nível 260 e a subida Arbor Alfa Romeo Bravo Alfa Romeo após Elefa. 260 Arbor Alfa Romeo Bravo Alfa Romeo após Planejamento correto, livre acionamento, chame pronto para o táxi. Guará 18 no pátio de autoridade. Para o pátio de autoridade, vá guardar o telefone. Sim, chame pronto para acionar então. Tomará. Automador, bom dia, azul 9236, livrou. Azul 9236, bom dia, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, azul 9236. Estou na sala de Salvador. Ok, qual o seu estimado para terminal de Aracaju e pouso? Nove cinco, na Golda Veloz 33, controle 1208. 3-0-8-0-9. Gente, confirme a matrícula, por favor. Ok. Pela altitude que o senhor vai prosseguir, vai prosseguir direto para o Aracaju. 1-4-0 graus com 10-9. Alerta, é 12685 e 12545. Da parte aqui do controle Salvador não será necessário manter escuta, nós vamos passar os seus estimados para o controle de Aracaju. Controle agora 095. 1095, contato radar, subou 360, direto elefa. 360 elefa, voo na 095. 23859. Aircraft 29, fly heading to the position, clear to stand 2000 feet, QNH 1018. Direct to the position, stand 2000 feet, 1018, American. Cliente 075, o Romeu Alfa Lima. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2796, decolado na sua escuta, perfil ponto. Quem que chamou o controle? O Azul 2796. 2796, contato radar. Suba para o nível 190, direto Conde. 190, direto Conde, 2790. Salvador, approach control, Sismania do 9530, passing 240 for Firebird 150. 9530, fly heading start position, please send level 050. Roger, clear down to fly level 050, heading east up to 9530. 181018. 1018, thank you. Azul 2796, solicita. Liga. Pro Salvador 075, à direita para evitar formações. Controle papel, 2796. Autorizado, 2796. 96, sempre. Formará retornando a sua de conta. Um 095, chame centro Recife, frequência 288. Então, 21, ONE. 21, ONE, 288. A gente está fora de ponto. Entende? Como foi feita para qual horário? Para 1125. Solo Salvador, está 3859. 3259, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para ingresso na Juliette, 3259. O passareiro confirmando 1121. 1125. Ok, ciente, só um minuto, vou chegar com a sala S. Graças. Solo Salvador Azul 2770, ciente da Quebec, autorização para Porto Seguro nível 180. Cliente número 1 para cópia, aguardando na 4 Lima, o azul 2770. Cliente aguardando na cópia 2770. Bom dia, 136-63, ciente da informação November para Guarulhos, nossa escuta pronto para cópia? 136-63, aguarde cópia da Guarulhos 340, número 2. 340, número 2, não aguarde 136-63. Portão 04, são 3859. Passarei do 2223 na escuta. Chega a ser 2226. Confirmada a DLA com a sala S, vamos aguardar somente chegar no centro Recife para a confirmação. Só um minuto. Tá ok, na sua escuta, obrigado. Salvador 4299 solicita acionamento na posição para a postura de espécie. Sala 530, go ahead. Sala 520, reduce your speed to 2109. Sala 2109, so Sala 530. Gol 2196, ciente da Quebec, posição meia dúzia, mandando a atualização para por seguro. Tomando matrícula Gol 2196. Afirmativo. Sete Romeu, abandonou o protetor no matinal, que é pessoal aberto 324, chama a final para pouso no Meridiano, que é a gente já tem a mais que deve. Sente na escuta. Salvador, poderia confirmar a saída prevista pelo menos para o 2770? Coral. Gente, coral na guarda da costa. Salvador, 4299 para Puxtec. Sim, gente, azul 4299 autorizado, Puxtec, chame táxi. Finalizar. Salve, Salvador, bom dia, passamos aí com o Gustavo Puxtec, sempre dá para o Puxtec. Gente, Papa Romeu Tango, uniforme Charlie, aguarde cópia Salvador, Serra, Bravo, Bravo, Índio, nível 380 já aprovado. Fechou, agora já não falta nessa escuta, tem vendo essa pista. Vamos estar na 10.07 e decola da noite. Sim, entre. Roger, eu sou 9530. Ok, emissor, é Boeing 767. Roger. Azul 2770 na escuta para copy. Azul 3663 copy. 3663 na escuta. Guarulhos nível 340, rota antes do Luno 0, Taubaté. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita no perfil da subida Dael, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5457. Titan 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, Dael, Leda, Motiva, Upper Zulu, 10, Taubaté. Pista 10 com curva à direita, 120.8 com 5457 no transponder da 3663. Cotejamento correto, nível 340, portão 07, chame pronto, Tan 3663. Chamar a pronto, Tan 3663. O 2770, pronto para cópia. 530. We have condition 37 in this heading. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita no perfil da subida Coral. Frequência do controle 120.8, transponder 5466. Aprovado, Porto Seguro, nível 180, via Golf 677 até Raíra, após Raíra, DCT, Porto Seguro. Decola da 10, primeira curva direita, a saída é a Coral, controle 120.8 e transponder 5466. Azul 2770, modifico o transponder para 0271, chame pronto, pushback, sei lá. 0271, ou Azul 2770, chamar. Eu tenho somente o POB do avião? 82. Gente, o Azul 4299 autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 018, tem um bom voo. Direita Índia, 295.018, muito obrigado, uma boa semana e bom trabalho. Solo Salvador, passa aéreo do 2223. Passarinho do 2223, em coordenação com o Centro Recife, só mais algum minuto, alguns minutos. Gente, passa. American 2297 from the localizer. What's your name? Cartel frequency 118, small 95. Tower 1895 and 969. Good night. Azul 9530, clear descent 2000. Clear down to 2000, Azul 9530. Continue approach and stand by, clear to land American 229. Continue the approach, American 229. Voo 2196, cópia. Prossiga 2196. Show seguro nível 360, decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita no perfil da subida Pael, Leda e Deve. Frequência do controle 120 decimal 8 e o transponder 5506, ou 2196. Estabilizado então 3620, escola da 1-0, curva direita da El, Leda e Deve, 208 controle 5506, transponder 2196. Fechamento correto, chame pronto no portão 612, voo 2196. Reportarão. American 229, attention, there is a focus boat on final runway 10. It's clear to land runway 10, wind 140 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, American 229. Tango Uniforme Charlie, cópia. Salvador Serra Bravo, Bravo Índia, o nível 380. Decolagem pista 17, após decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Ardor. Após Ardor, prossegue conforme rota do plano de voo. A frequência do controle 120 decimal 8, o transponder é 5471. Papa Romeu Tango Uniforme Charlie. Está autorizado a nível 380 para o Bacaxuri conforme a rota do plano, do cono da pistola 7, primeira curva direita, descida Arbor. Após descer Arbor, consegue em rota conforme o plano de voo. O controle 2080, código transponder 5471, segundo o estado de O planejamento correto na aerostar, confirme o POB. Estamos com 8 a bordo. Estamos com 4 horas de tsunami e alternativa de Serra Bravo e Latibus, é isso. Ciente, Papa Romeu Tango, uniforme Charlie, para acionamento e táxi, chame a torre agora, 118 decimal 95, o ajuste no 0 no 8, tem um bom voo. Ajuste no 95 no 0 no 8, está para o Charlie, boa. Mario Rangel, 2101, Enter, Enter, Enter. Salvador, boa, 0361, Ciente, Quebec. É 3-1, sendo identificação autorizada via Bosch para o 050. O 050 via Bosch, vamos perder o contato com o centro da República. Autorizado Brasília, nível 360, via rota UP Zulu 17. Decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita no perfil da subida Arbor, após Elefa. Frequência do controle 120 decimal 8, acione transponda 5502. Da 3304. 360 aprovada, Pesolu 17, plano da 10, curva direita, Arbor Elefa 1208, apenas 5502, da 3304. Protejamento correto, 360, portão 01, chame pronto, da 3304. Tomarei. Um abraço. American 229 on ground at 52, turn your right and contact the ground 121, decimal 1. Turn right and ground 121, small 1, American 229. Azul 9530, continue approach and stand by when they vacated. Roger, 9530. 6:30, Salvador. No ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste no 08, tem um bom voo. Parte 3, parte 1, lá na Índia, após 1895, com 1018, obrigado. American 229 is clearing on parking. American 229, good morning. Taxi via Alpha and call me back before taxi Juliet. Taxi via Alpha, I'll call you before Juliet, American 229. Para voo de Expor Santa, Cuba, na van. Para Sacão, junto aqui na rua, na linha. Está no movimento radial 2.000, afastado 13 milhas, está mantendo 500 pés. Marinha 7084, acionado 2000. É o seguinte, Marinha 7084, mantém a escuta do controle. Marinha 7084, acione o código 1540. 154084. Tá falando, tá fazendo cruzamento, tá fazendo mais. 2129, ali mantém o 0. Ali mantém o 0, 0429. Voo 2196 para pushback, acionamento, posição 62. Gente, o gol 2196, aguarde. Aguarda. Será que o Guaral não funcionado? Pode ser parte. É o 3663 na escuta? 3663 na escuta. Pode só ele manter a posição mais um minuto? Firmo até 3663. Gente, então após a passagem do 767 da American Airlines à retaguarda, autorizado iniciar no 7 e chama pronto para o táxi. Gente, após a American, inicia a chamada para táxi, 3663. American 229, taxi via Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, American 229. Guará 18, chamado, táxi, autoridade, pode ser táxi. Confirme o poder do Guará. 07. Gente, o Guará 18 para início do táxi, chame na frequência da torre 118.95, o ajuste no 019 tem um bom voo. 19, chama a torre, 18.95, Guará 18. 299, tem nível de colagem da 10, Antuna 30 graus, com 10.9. 3.1.4.2.99. Gente, Alfa Charlie Mike está autorizado o cruzamento da 1735, prossegue via Quebec Mike Lima e na Lima chama o solo em 121, decimal 1. Torre Brasília, o Guará 18, acionado, parte de autoridade, pronto, táxi. Bom dia, 1160 da Gol, informação Quebec. 1160, sendo identificação autorizada via Mari, desce mantenha 060. Descendo via Mari até o 060, identificou 1160. Após o mesmo autorizado, pushback, acionar, chame táxi. Desce para 09, livre, puxa, acionamento e vai dar para o táxi no 2196. Serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju, frequência 126, correção, desculpa, 1203. Aracaju 203, muito obrigado, 796. Se autorizado, aguardando para ingresso no 0 Guará, 18. 4299, decolou 56, controle 1208. 1208, aguardando 99, Guará. Tango informe, Charlie, decolou 57, controle 1208. 208, está vindo a forma, Charlie. Controle Salvador Cordial, bom dia, Papa Romeu, tendo na forma Charlie, decolada essa escuta. O informe que tem condição de decolar na intersecção do ponto de espera do parque de autoridade. Na Ciente, será o número 2 tem uma aeronave alinhada na pista, o senhor segue após a mesma, ok? Pessoal com a BR, prossegue após a BR, Guará, foi. Passa, escuta. Salvador Azul, 4299. 4299, sobe 340, mantém a via, saída da El. Via, saída da El, azul 4299. Prossiga. Taxi até o hotel, aguardando para decolagem da trilha 04. A trilha 04 vai taxi até o hotel, aguardando para decolagem, ok? Da informação Quebec, autorização Recife. Gente, o Xené 63 12, Recife 350, aguarde cópia no portão 03. Aguardamos cópia no 3. O 04 já está em contato visual, tem livre decolagem com próximo, autorizado o cruzamento 2 da 028, dentro no 40 graus com 10 nós. Paciente 04, entrando. Toma, helicóptero decolando com o sul, não interfere, o vento 130 graus com 10 nós, sem nível de decolagem da 1-0. Nível de decolagem 2-2-2-3. Beleza, da presente, segundo o Samuel. Fora de Tatiã, está autorizado o cruzamento 2 da 1-7-38. Vá, paciente, cruzamento da 1-7, vai reportar a vertical do farol de Itapuã, o patrulha 04. Aciona 0167 no transponder, aguarda na transferência, patrulha 04. Vai acionar 0167 no transponder, o 04. O Guará 18 ali, mantém a partir da interseção, cabeceiro no 0. Guará 18 está alinhando para você a partir da interseção do passo de autoridade. Guará 18. 3663, segue a nave da Gol e abate 1 no Taxi Índia, até o ponto espera pista 1-0, um ponto espera torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-1-9, um bom gol. Gente, segue o gol, bate 1 no 3663, 1-1-8-9-5, 3663. Só lá, só que olha mais, pode seguir o plan. Negativo, mantendo a posição, tem uma aeronave de aparcamento no 09, só um instante, Alfa Charlie Mike. Aguardar então a hora de ingressar para o parque aéreo 09, é isso? Afirmo. Prossegue, seguir o fora do sol de imediato e ligado ao Pat 3. Só o Pat Charlie Mike prossegue então agilizando na medida do possível até o Pat 3 não me escuta. É, vai seguir o fora agilizando até o Pat 3, o Pat Charlie Mike. Alô, bom dia, com 2196, para espera da 1-0. 2196, mantenha o ponto de espera e aguarde. 0-0, 2196. Isso é o centro da cidade. O patrulha 04. Poderia continuar o QNH em Salvador pro 04? I-19, informe modificação de intenções o Yankee Zulu. Vai reportar para modificação de intenções o patrulha 04. Salvador, Juliette Golf Vitor. Salvador, o 6213, está no ponte número 3, aguardando o cópia, está autorizado, puxa, aciona e copia depois. Xané 6213, seguinte, aguarde para início, pushback, uma aeronave, ataque da reta, aguarda, me escuta, aguardando para push cópia. Gente, aguarda, né? 543. 1543, no transponder, patrulha 04. 2, o setor, a nave da venda, já aguardando, não me escuta, por gentileza. 7, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Roger, fire Juliet to gate number 9 and 2, 9530. Fire Alpha Charlie Mike, tá usando no Paz 3, Charlie Esclaracaju, senhora, tá dentro do pacote, hein? E 150. Sim, Alfa Charlie Mike, número 2, para a Copa, me escuta, aguarde. Agora, Alfa Charlie Mike. Eu sou na 63, no 2, autorizado a acionar. Copia enquanto aciona. Sim, 62, copia enquanto aciona. Autorizado Recife, via conforme rota do plano de voo, nível 350. Perfil de saída Fuca, Jamo, Caju, decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Responder 5501, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, conforme plano, ambas no 7350, autorizado Fuca, Jamo, Aracaju, 10 por 20, 01, 208, 62, Funcionário 6312, correto, reposto para o pronto para o táxi. Vai voltar para o táxi, né? Bravo, clear to land in Leyland Zero, wind 140 degrees, 148. Clear to land 10, X-ray to Bravo. Sete Golf Vitor, 2 velocidade, 200 mais. Jet Royce agora, Juliette, vamos ver. Salvador, bom dia, cena 63. Ono, ono, estabilizado em LFC X-ray. Uniforme Charlie, chama agora o 106, 288 até 260, também uniforme Charlie. 288 até 260, boa, até versão Charlie. Azul 4299, chama Recife no 251, alterno no 339. Azul 4299, controle. 251, 332, azul 4299. Secundário no 339. 395, obrigado. Caruno, prossiga. Guardião 01, pronto para decolagem? CDS 2019. Santa Via 2019, vamos lá. Pessoal, pequenos desvios aqui, né? Chegaram para evitar alguma forma. 71, número 0. 17. Afirmo, a aproximação de pistão no 7 liberado. Porém, com... apenas visual, ok? Ah, afirmativo, tá. Muito obrigado, então. Oi. Paulo, apenas uma informação, 62, 632, a gente já tentou livrar nossa retaguarda, tá? Paulo Cente já foi também solicitado para a torre para que o senhor realizasse daqui um pouco mais à frente. Qual que tem? Reposto para o pronto para o táxi. Sim, obrigado. 2, HPS 2 aí, né? Papapá, Alfa Charlie Mike, copia? Copia, Alfa Charlie Mike. Autorizado para Aracaju, via Golf 677, nível 150. Perfil de saída Conde, decolagem, curva à esquerda, decolagem pistão no zero, curva à esquerda após decolagem. Transponder 0263, controle 120, decimal 8. Usado Aracaju, nível de voo 0, é, correção 150, decolada pistola 0, curva esquerda, saída Conde, é, rota Golf 677, 02, minha turma, transponder, controle 120.8, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, correto, faz 3, chama pronto para acionamento. Chama Alfa Charlie Mike. 2, controle. X-rays available on the ground at 06, round 121, this 19. 121, this 10. 121, 10, thank you. O tráfego foi elevado, o Guará 18. O número 0 indicado. Redão 60, o Guará 18. Com o 1 no 60, informe indicado. Reduzindo, 230 agora, reduzindo para 200. Etape, a velocidade máxima é 110. Localizador, Juliette e Golf Vitor. Completa sinal chama torre 118-95. 18-95, Juliano Gomes. Tô no 60, reduz velocidade, 170 mais. Reduzindo. 219. Oi, Salvador, bom dia, papapá, Juliette Golfito, localizador. Juliette Golfito, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando autorização, Juliette Golfito. Guardião 01 da coluna 35, para sul, está fora do solo. Guardião 01, confirme somente o comandante? Major Alexandre Augusto. Ciente, Guardião 01 ao 08, controle 120-8. 120-8, grato, Guardião 01. Datando 01, também aguardando, não me escuta por gentileza. Aguardando mais 3 minutos, confirma? Sim, estimado entre 3 a 5 minutos. Ah, afirmativo. Nossa, eu vou registrar minha 3 ou não? Estou na minha 3 no 1, no táxi SP Alfa, mantém a posição de rodada 6 de net, aguardando para ingresso. SP Alfa, mantém a estação da 3 no 1. Papai da Rock Fair, India Bravo, taxi via Juliet, turn all the main apron, and report before taxi via Lima. Uma hora de voo, chamado. Juliette Golfito, livre com uso, pistão 0, ventando 40 graus, 10 nós. Livre com uso, 10, Juliette Golfito. Azul 92801. Azul 92801. Copia, Campinas 340. Afirmo, por gentileza. Autorizado para Campinas, via conforme rota do plano de voo, nível 340. Perfil de saída Tael, Leda, Ótica. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5507, controle 120.8. Ciente autorizado nível 340 Campinas, da Euleda Motiva, intercepta Persulo 10. Após decolagem, primeira curva direita, transponder 5507 e o controle de saída é 120.8, azul 9280. Azul 9280, correto, portão 8, chama o trânsito de estacionamento. Ciente vai reportar, obrigado. Papatango X-Way, India Bravo, taxi vai a Lima, autoridade taxi Mike, e taxi Quebec. Taxi Quebec mantém position from taxi tower 118.95. Convito, solo 1-1, Juliette Corvino. 121-1, Juliette Corvino. Oxalé 6-1-1, assim que a aeronave da companhia liberar o setor, ingresso Juliette, portão 02. Juliette 02, mas a aeronave da companhia 319. Salvador, o 6312, no táxi 104 a bordo, alterna Maceió, 6:30. Chame 6312, táxi a Índia, até o ponto de espera pistão 10, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste 1099, um bom jogo. Índia, ponto de espera 10, ponto de espera 1099, 10, 10, 10. Solo, Juliette, Gouveia. Juliette, 7, Golf Vitor, táxi via Alfa, reporta antes de retorno seu Juliette para ingresso. Ok, via Alfa, fala ingresso da Juliette, chamada, Juliette. Plano 3304, coordenando com a equipe de solo após parqueamento da aeronave da Avianca no 02, autorizado, reporta táxi. Após a Avianca no 02, autorizado, 3304. Azul 2770, no 43, autorizado, chama táxi. Autorizado, despeche, Maria, táxi 2770. Só o termo no 260. Cross runway 17, taxi via Papa to 805. India Bravo, disregard, clear to taxi via runway 35, and you're going to leave runway on the next, on your left. Controle, o Guardião 01 está abandonando o setor de Itapuã, via litoral para Rio Vermelho. Litoral na escuta, Guardião 01. Mantendo a escuta permanente. Autoriza a sair para 1 no meu pés. Autorizado no meu pés, Guardião 01. 1 no meu pés, acendendo, Guardião 01. Visual para nada, após a passagem da aeronave, tipo de no push. Afirma. Juliette Golf Vitor prossegue o flag em frente via parte 3, ingressa a parte principal contornando o mesmo e reporta novamente no Tec-3 Lima. Afirmativo. Solo 3859, autorização de tráfego para Curitiba. 3259, aguarde cópia, prepare a saída Árvore Elétrica. Solo 04, Solo 21, Desmono. 2 a 9. Então 3663, autorizado de decolagem, estão no 0, avião 140 graus no 2 Jorge. Livre decolagem, 3663. Afirmo. Passarelo 2223, chama agora o centro de Recife, no 288, alterno no 260. Motivo 288, 260, obrigado, 2216. Já acionado no 544, Guardião 01, nivelado 1 no meu pé. Copiado 04. Guardião está saindo do tráfego, a gente vai manter o mesmo setor do patrulha controle. Estimativo, aeronave reportou 310, Guardião 01. Paciente, só manter a separação também no local, já 1000 pés e eu no 544 no transporte. Mantive, reportar visual com o tráfego do Guardião 01. Reportará, visual com o tráfego do Guardião 01. 259, confirme. Seria a nossa autorização? Tem só um instante, por gentileza, 30 segundos para a copa. Salvador, o azul 9280 para o pushback acionamento, ponte 8. Ponto 125, controle 1208. 1208, uma boa, tá 3663. Ativo, mantendo 1500, o S190 via corredores, né? Controle Salvador, boa, tá 3663 do PC da DEL. Tá 3, via saída da DEL, sobe 340. 340-3663. Livre Lima, Quebec, na Quebec, chamar 18895 para cruzamento. Azul 92801, autorizado, chama o táxi. Ciente, livre, puxa acionamento, reporta para o táxi, 19280. Azul 2770, pronto para o táxi, 3 horas.